متاعا لكم ولأنعامكم. Tudo para gozo de vós e de vossos rebanhos. فإذا جاءت الصاخة. Então, quando chegar o suar ensurdecedor. يوم يفر المرء من أخيه. Um dia, quando a pessoa fugir de seu irmão. وأمه وأبيه. E de sua mãe e de seu pai. وصاحبته وبنيه. E de sua companheira e de seus filhos. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Nesse dia, para cada um destes, haverá uma situação que o preocupará. وجوه يومئذ مسفرة. Nesse dia, haverá faces radiantes. ضاحكة مستبشرة. Sorridentes, exultantes. ووجوه يومئذ عليها غبرة. E nesse dia haverá faces cobertas de poeira. ترهقها قترة. Cobri-las-á um negrume. أولئك هم الكفرة الفجرة. Esses serão os renegadores da fé, os ímpios.